Tá, agora vamos ver se tá no ar mesmo, né? Deixa eu dar um Vai F5 gritar aqui. aqui. Vai gritar no ar? É, então, tem que ver se tá no ar também, né? Deixa eu ver aqui. Eu não sei mexer aqui, tá diferente, velho. Calma aí, eu acho que a gente tá, mas só dar uma olhadinha. Vídeos. Ai, cara, é só olhar o link que coloquei no Facebook também, né? Oh. Ué, tá tendo comercial no vídeo? Aplicativo do Bradesco, minha vida financeira no. Deixa eu ver aqui. Aê, estamos no ar! Aê, depois de olhar a página um monte de vez, estamos com a volta da live no canal. E eu tô com o Jesley hoje. Acho que daqui a pouco aparece mais gente. Se não aparecer também, não apareceu. Fazer o quê? Né? Sempre a primeira vez, sempre é assim, né, Jesley? Pois é. Incrível. Pois é, e essa live nós iremos falar do episódio 65. magnífico de 65, episódio magnífico de Dragon Ball Super. Saiu um grande anime aí desse momento, diria até que é o mais polêmico, né? Desses últimos animes aí que teve esses anos aí, viu? Então, pode falar. É interessante que é o primeiro episódio depois do 64, que é o número total de episódios do GT, né? Ou seja, ele ultrapassou o GT, não fez metade do Olha que o aí. GT fez. Olha aí. E eu queria ter começado essa live com um episódio horroroso. Né? Mas até que não foi um episódio tão ruim assim, né? É, pra Tirando mim algumas tudo é ruim, né? coisinhas ou outra. Ah, pra você tudo é ruim, você não vê coisa boa em É. Super, não consegue Ah, ver. eu sou o hater oficial de Dragon Ball Super. É, só o Rita. Bom, para quem não sabe, a gente tem um podcast. Vou tentar deixar o link na descrição depois que acabar. Que a gente fez um podcast só das duas primeiras fases do Dragon Ball Super. Das três fases, né? As três do torneio. Bills, Bills, Freeza e o torneio Whatever lá do irmão É. gordo do Bills. Então, se vocês quiserem ouvir nossa opinião sobre as três Whatevers, né? Do Dragon Ball Super, vou deixar o link no post depois que terminar. Enfim, antes da gente falar assim, comentar o que a gente achou, que cena você achou assim a mais? A Mais menos top? ruim, vai, assim. Menos Não, a ruim? menos ruim. Nossa. Deixa eu ver. Cara, a cena do começo do Zamasu aparecendo não é uma cena ruim. Sabe, tem aquela cena que ele tá com a auréola de fundo. É uma cena visualmente bacana. Sim, concordo. E vale lembrar que esse episódio se passou logo depois do episódio anterior, né, o 64, que foi o do que o Zamasu é preso no Mafuba, né, Mafuba no ali. final, quando o Trunks aprende em 5 segundos lá o Mafuba. Apesar que até aí o Kami lá da casa do Kami lembrou de uma coisa que eu não tinha lembrado mesmo. Depois eu li o mangá e realmente acontece. O Tenshinhan também aprende logo que vê, né? O Mafuba, então. Aí é ok, né? Mas ele aprende e testa a noite inteira, né? Até o outro É, então. dia. Que nem E aconteceu com o aí. Goku. É, exatamente. Aí o que. Aí ele. Ele só foi solto do Mafuba, porque o Mestre Kame esqueceu o selo dele lá, o selo do Mafuba. E aí, no final do episódio, o Zamasu se fundiu, né, Zamasu? com o Com Black, Zamasu. que é o outro, com o Zamasu também, né? Zamasu, Zamasu. Exatamente. E é isso, o episódio é praticamente isso. Esse episódio é praticamente o Black lutando contra o Goku e o Vegeta, né? O Zamasu, né, no caso. Agora é Zamasu, né? Eles não Agora deram nome, né? É só Zamasu, né? pois é, nem o E nome ele oficial se tem. fundiu e tal. E Lutou uma luta de 5 minutos se a gente for tirar as coisinhas aí que. Os fillers. Agora, eu não lembro se eu falei isso no cast do Dragon Ball Super. Se eu falei isso, você me corrige, Gelson. Que Pode falar. o meu grande problema com o Dragon Ball Super, principalmente nessas fases aí, na animação em si, é a enrolação. Por quê? Eu vou até ver aqui. Enquanto eu tô comendo meu pingo de ouro aqui, eu tenho aqui no meu computador a fase do céu inteira no computador. Nossa. Vamos ver a fase do céu. Nós tivemos, ó, do episódio 181 até o 191 é a luta inteira de Gohan versus Cell, só porradaria. Já no Super Saiyan 2. Não, antes, sem contar o Super Saiyajin 2. É só quando o Goku desiste e fala para ele assumir. Exatamente, começa aí. Ou seja, são 10 episódios de só porrada. Você não tem pilacha atrapalhando, você não tem nada, sabe, atrapalhando eles. Ah, tem no máximo o pessoalzinho lá do Mr. Satan com medo. Mas não atrapalha, Ah, sabe? mas Só até aí só causa é tensão. pouquíssimos segundos, assim. Exatamente. E o Dragon Ball Super não é. Quando você pensa que vai ser a. Eu até pensei, não, é a punheta. Você começa a punheta igual a rápido, porque, tipo, começa a luta, você pensa que vai ter uma luta foda pra caralho, né? E aí você corta, é criança e cidade sendo. Tipo, você pode mostrar as pessoas fugindo e tal. Você fica 3 minutos, 4 minutos, quase 5 minutos, sei lá, mostrando as pessoas fugindo, conversando, sabe? Não, Sendo que você poderia muito bem, sabe, colocar só porrada, sabe? Porra. mas seria muito mais interessante se eles mostrassem, ó, o Zamasu, ele conseguiu um puta poder, ele, sei lá, perdeu o controle dos poderes, ou até aqueles raios que ele jogou no Goku e no Vegeta, eles começaram a acertar todo mundo, matar todo mundo, e aí vai criando um desespero, sabe? Mas matou um cara. E depois que matou esse cara, eles ainda colocaram uma cena de comédia lá com o Yajirobe, que não faz sentido. Ele quebra Exatamente. todo o clima. É muito anticlímax. Quando você tá lá, porra, agora vai, né? Nossa, é Porra, agora. agora vai, né? O Zabuza se fundiu, toda aquela coisa que todo mundo esperava. Acho que eu tava esperando, né? É. Tipo, queria ver uma luta decente, né? Porque a última luta que a gente teve decente de Dragon Ball Super foi do Goku e o Trunks contra o Zamasu Black. É Que aquela. eu acho uma boa luta. Que eu acho Sim, teve uma luta muito boa, assim. uma melhora na E animação não também, teve né? enrolação naquela luta até. E nessa tem 5 minutos desnecessários que você poderia muito bem colocar isso de porrada, sabe? Eu sinto muita falta disso no Dragon Ball Super, sabe? Não Pior. ser tanta enrolação assim, só direto. Não precisa ter uma história foda, uma história complexa. Esse é um grande problema também do Dragon Ball Super. Que eu acho que os caras querem deixar tudo muito complexo, sendo que não precisava. Pode fazer uma coisinha simples. Sim, o pior é o complexo, o mal trabalhado deles. Além de que, por exemplo, que você espera de um Dragon Ball, mais a parte do Dragon Ball Z, são lutas rápidas, sabe? Lutas que causam Lutas grande intermináveis de destruição. 10 episódios, como eu falei. Sim, mas, por exemplo, lutas Do rápidas, céu lutas contra o Gohan. não, lutas pesadas, mas não, o Zamasu ele se funde e começa a soltar uns raios, whatever lá, sabe? Que graça que tem ver uns raios caindo na Terra? É. É só. Ao que parece, a gente vai ver isso no preview, né? A gente vai ver no próximo, né? O quê? Tipo, porra, parece que isso vai acontecer no próximo episódio, né? Não, mas nesse próprio episódio ele começa a usar uns raios. Ele lança primeiro umas Não, lanças vermelhas, talvez. eu digo Ah, você fala porrada mesmo no porrada? próximo. Porrada? Ah, Porrada, porrada. é. É, parece que sim. Porrada Parece que mesmo. sim, né? Eu espero, né? Só na hora do Porrada Rikki. nível que realmente que a gente quer ver, né? Ah, sim, até porque faz sentido, né? Agora o Zamasu estando bem mais forte, não tem como o Goku e o Vegeta irem na porrada. Tanto que tem uma Exatamente. cena nesse episódio que eles tentam e o Zamasu segura cada um com uma mão. É, que é o caso do. É o caso dele com que o Trunks chega pra. Quando a gente pensa que vai acontecer alguma coisa, ele quebra lá e tal. Não dá nem graça, né? É. Mas é bem. É bem isso. E além de ser querer ser complexo, por exemplo, tem uma cena no episódio anterior que eu acho que você não precisava fazer aquilo que aconteceu. A cena da foice, por exemplo. Eu, assim, depois que eu pensei direito, eu falei, eu aceitei o Black tirar a foice de uma energia. Porque o Kuririn consegue tirar uma serra com essa energia, né? Então Aí até aí é plausível. Eu acho que agora, sei lá, o golpe ter fendas, sabe? não, abriu Abre uma uma fenda. fenda que saem uns clones das sombras. É, É, faz tipo, sentido. por que você não simplesmente não mostra ele usando a foice mesmo, lutando com a foice? Tipo, se o Vegeta defendendo, quem tava lutando naquela hora era o Vegeta, né? É, mas seria interessante, sabe? A foice causa grande dano no personagem, fica até difícil de desviar, já que o Goku e Vegeta não estão acostumados a lutar com alguém que portando uma arma, sabe? Uma arma de ki. Seria interessante, sabe? Daria para fazer uma luta interessante, só que parece que a Toei não quer gastar, né, dinheiro fazendo Não lutas. quer gastar dinheiro, ou não quer, ou não tem. É. Ah, Só gastar dinheiro. talvez nesse próximo episódio do Vegito eles gastem um dinheirinho a mais, né? Parece que vai estar melhor animado. É, Fazer essa luta. o que a gente espera, né? Tá, mas mesmo Só assim, que. tudo dá a entender que o episódio vai ser, sei lá, um, no máximo dois episódios da luta do Vegito, sabe? Você espera a saga inteira por uma luta épica, por uma luta importante, bem animada, uma luta que chame bastante atenção, e é um episódio, sabe? Porcaria. E provavelmente a luta Complicado, nem. velho. Parece que não vai ser. Como eu posso dizer? Não vai ser uma luta definitiva do Vegito, porque hoje saiu alguns possíveis spoilers de como que o Black vai ser derrotado, sabe? É tudo enrolação, algumas cenas de ação, e no final é o Bush de sempre. Sabe, não é legal, É. não é uma construção a longo prazo, sabe? De uma luta. Que você vai até que chega no máximo do personagem, no máximo dele e consegue derrotar o vilão, sabe? Não tem uma cena marcante da derrota do vilão. Pelo menos até agora o Dragon Ball Super não teve. É, eu acho que vai ter então, porque né, não é possível que não tenha, sabe? Ah, Sei possível lá. é, né? Se tratando da Toei, qualquer coisa é possível. É, tudo é possível, né? Mas até aí, né, a gente não sabe. Agora, uma coisa interessante realmente que desse episódio foi a aura, né? A auréola que apareceu ali no, no, nos Amas, o que é aquilo lá? Ele conseguiu usar o poder dele? Ah, ele Tipo, ele conseguiu. materializou. Estranho, ele materializou o ki dele em forma de uma auréola que, sei lá, parece que é só uma representação visual de que ele se tornou muito mais poderoso. Que Não, ele significa. chegou a um nível de Deus, alguma coisa assim? É como se tivesse. É um nível acima, né? Ele já era um deus, ele chegou a um nível acima de um simples, digamos, simples deus. O que é estranho é, por exemplo, se fosse só uma representação visual de imponência, tudo bem, mas ele começa a soltar uns raios bizarros pela auréola. E, sabe, os raios nem são tão poderosos assim, não causam grande destruição. Ah, mas essa coisa de destruição e tal, eu nunca me importei, pra falar a verdade, no Dragon Ball. Acho que o que eu quero é mesmo uma porrada. Assim, Né? a porrada franca, né? Mão, tapa não, né? Soco na cara, chute e tudo mais, é muito É, interessante. isso. E bolinha de energia. Exatamente. É isso que eu quero ver. Agora, uma coisa que eu fiquei muito, sabe, incomodado que foi aquele pássaro gigante lá, sei lá, que porra, aquela que Ah, aquele teve lá. Susano Aquele bizarro. Susano genérico pra caralho, né? Nossa, Mas cara, o que que foi doideira. aquilo, velho? Na porra. Tipo, porra, que falta de criatividade, hein? Então. Não, e o pior é que ele acaba de fazer o pássaro gigante, ele acerta um puta raio na cara do Vegeta, não faz nada nele. Não, não aconteceu nada. Acertou o Vegeta ali, sabe? Como se fosse uma materialização de todo o poder dos Zamasu. Acertou o Vegeta em cheio, não aconteceu nada. Sabe? Que bosta. É, parece que tudo é. Eles tentam colocar um impacto visual, mas não serve para nada, sabe? Não, não é. Não causa uma grande consequência. É, É, meio que também porque. não tem sentido, né? É, mas até aí. Não. Faz muito sentido, né? Não, Dragon Ball. a única coisa interessante é que esses raios soltos começaram a destruir, né, a Terra. Algumas coisas entraram em erupção, formaram alguns Sim. furacões e tudo mais. Mas Isso nada. lembra muito aquela cena do. Aquela cena clássica do Freeza Namekusei com o explodindo? Goku lá em Namekusei, que ele destrói, né? E dá 5 minutos, né? Os famosos cinco É, os minutos. famosos. Ah, mas é interessante que muda totalmente, né, o visual do planeta. Aqui não, sabe? A cidade do Oeste está sempre lá. Tá acontecendo alguns desastres naturais por aí, mas a cidade do Oeste, que é o campo de batalha, tá lá ainda, sabe? Sendo que, sei lá, dá a entender que esses raios são muito poderosos. Então, o choque deles com o planeta deveria causar uma grande destruição. Talvez não explodir o planeta, mas pelo menos uma grande destruição. Nem isso acontece. Ah, às vezes eles não fazem isso pela falta de orçamento, né, também. Será? Ou é porque Ah, pode Dragon Ball ser. Super não é tão pesado, né? É, eu acho que também, acho que as duas coisas entram, porque o Digimon Tri, por exemplo, ele tem um público infantil em traço, mas a animação é, né, não tem nem o que falar da animação, é ótima a animação, né, mas até aí é outra coisa, né? Não é um anime semanal, nem nada do É, tipo. tem um estilo de produção. É. Agora, da onde aquele que o Trunks consegue tanto poder, cara? Do cu dele? Porque Não, eu da não entendo. determinação, né? É o É. clássico dos shonens de hoje em dia, né? O cara, se ele tá determinado, ele arranca poder para defender os amigos. Não sei da onde. É, porque normalmente Dragon Ball ele sempre faz aquela coisa de. O grande diferencial, eu acho, é que as pessoas tinham que treinar, né? O Goku ele não tirava poder Sim. do nada. Ele tinha que É, treinar o. pra fazer isso, né? Sim, você viu uma grande evolução no, na pessoa através do treino, sabe? Não era tipo o Goku chegando, ah, eu tenho que defender meus amigos, sabe? Eu não posso perder para você. Aí ele começa a ficar mais irritado e sobe o nível dele, sabe? Que nem foi até jogado no Dragon Ball Super, que o Trunks ficou mais forte pela ira, o Vegeta ficou mais forte pela ira, e o Black falou, ah, se você consegue também, então eu consigo. Aí do nada ele cria uma foice que sai os clones das sombras. Que começa a dar um pau no Goku e Vegeta, sabe? Qual o sentido disso? Ele. Sei lá, ele subiu muito o nível dele de uma hora para outra só porque, ah, eu tenho a maior das iras, sabe? Eu estou irado com os seres humanos, com os mortais, então a sua fúria nem se compara à minha, sabe? Simples palavras assim, o cara consegue tirar poder da bunda? E se não fosse ele desfazer os clones, né, que estavam cansando o Goku e Vegeta, eles provavelmente teriam gastado muita energia e ficariam exaustos. Não, É, aquela coisa dos clones e tal é muito tipo. Não, eu olhar daquele episódio anterior. É que ele tava lá, o Vegeta chega e pergunta, ah, mas o que é isso? Aí o negócio é tão ridículo que o Black chega e fala, ah, eu também não sei o que é. Se nem o próprio vilão sabe explicar o golpe, cara. Como assim, velho? Nossa, ai, meu Deus. É o clássico, Não, nossa, é muita. eu estou num nível Ai. tão grande que nem eu entendo meu próprio poder. Não, o pior é que É. uma coisa que eu não gosto é que eles sempre batem o martelo de que, ah, eu sou, sabe, o Zamasu é um deus, ele consegue fazer coisas inimagináveis, sabe, ele consegue controlar o ki de uma maneira, sei lá, extraordinária, que ele pode tirar muito poder do corpo do Goku. Sabe, essa desculpinha de que só por ele ser um deus ele consegue fazer coisas que normalmente o pessoal da Dragon Ball não faria é muito ruim, sabe? Normalmente o pessoal conseguia as coisas no treino, sabe? Com experiências de batalha. E agora não, o Zamasu surge já sendo forte, ele rouba o corpo do Goku, já consegue usar muito poder. Aí depois, ah, eu tenho a maior das fúrias, aí ele sobe mais um nível, sabe? Não, não tem peso, não tem. Você não consegue se importar com a evolução do personagem se ela é feita, se ela não é feita de maneira orgânica? É. E vamos lá. ao preview do episódio, porque eu acho que o grande. Cara, como quando Dragon Ball Super tem um grande problema, quando você vê que o que ganha mais destaque no episódio não é nem o episódio. É o preview. É o preview. Preview do Né? próximo. Que é a chegada do. A volta do Vegito, né? Na série. Que já tava muito na cara que ia acontecer. Assim, eles já tinham anunciado algumas semanas atrás ali. Seria burrice se ele não E aparecesse, tal. né? É, seria burrice, tipo, os roteiristas da Toei chegou a falar, olha, tá vendo? Tá vendo os dois caiu ali que não estão fazendo porra nenhuma, então. Tá ali, porque eles vão ser 11 ou 8 de alguma coisa, sabe? Jogando a cara que eles estão lá, É muito né? conveniente. É Não, muito mas pô, conveniente, mas até aí, né? você vai pular a cena mais importante desse episódio 65? Que é Qual que é a cena o mais Galik importante? Ho, pai e filho? Ah, Galik é, Ho, tipo, pai e filho? momento Momento que. fanservice, né? Não, momento que muitos acharam fantástico, sabe? Um top 10 melhores Ah, momentos de toda a franquia. achei legal, cara. Cara, eu Achei achei. legal. Nossa. Tipo, a cena visualmente é bacana, só que em termos de poderes, sabe, não faz sentido. Sabe, o Trunks, beleza, o Trunks aprendeu o Galik Ho, vai lá com o pai, ajuda a empurrar o Zamasu, que deveria estar muito mais forte, né? Porque a fusão Potara aumenta extraordinariamente o poder do pessoal. Só não é mais Só que. forte que a outra, né? Que a outra Metamoro. fusão. Ah, eu Metamoro. não sei dizer se é mais forte, mas eu sei que ela tem a vantagem de não ter limite de tempo, né? Não, mas o Sim. problema dessa cena do Galik Ho, pai e filho é que o Vegeta já tinha apanhado muito, já tinha chegado a desmaiar, aí depois ele volta, sabe? Ele deveria estar com pouca energia. Ele lança um puto no Galik Ho junto com o filho, sabe? Na base do grito, sabe? Na determinação de, ah, não podemos perder, sabe? Eles conseguem rebater o ataque do Zamasu, e aí o Vegeta já dá uma de curirim. Nossa, nossa, vencemos, conseguimos. Pra depois vir o óbvio de, não causou nenhum arranhão no cara, sabe? Que peso que tem essa cena? Que simbolismo que tem essa cena? Não tem, sabe? É só fanservice. Não é a mesma coisa que comparar com o Kamehameha pai e filho Errado, pai e da saga filho, Cell. né? Não, não é a É mesma uma das cenas coisa. mais icônicas. Não. E é uma cena importante, a passagem de bastão pro Gohan, é ele assumindo o posto do pai, sabe? É ele pela primeira vez usando o Kamehameha, que é a técnica marcante do pai dele, sabe? É ele, depois de ter o conselho do pai morto, sabe? Você pode analisar de vários pontos, você vê o simbolismo da cena. Sabe, o Galik Ho, pai e filho, não teve peso algum, sabe? Não causou nenhum dano significativo no Zamasu. E tudo isso para depois surgir o Goku e ele sozinho usar um Kamehameha e rebater o ataque do Zamasu. Sendo que o Vegeta tinha se mostrado, né? Depois daquele treino na Sala do Tempo, onde ele explodiu a Sala do Tempo. Que ele estava muito mais forte que o Black, Então, né? ele tinha se mostrado muito mais forte que o Goku, sabe? A lógica de níveis de força não faz o menor sentido. É o fanservice pelo fanservice, nada é bem construído. É complicado, porque eu achei a cena bacana, mas tipo, não é aquela cena que você urra, sabe? Tipo, ah, é só os fãs que realmente, assim, Não, mas não. fã mesmo, sabe? Tipo, fã que não consegue ver os defeitos, por exemplo. Tudo que tá saindo da coisa é ótimo. Tá bom. É, o fã Entendeu? que busca apenas a cena, sabe? Uma cena bacana. Não, mas não tem. A Não cena falta. pro YouTube. A cena pro YouTube. Não, o problema é que, sabe? Você pensa, se tirasse essa cena, sabe? Faria alguma diferença dentro da história? Não faria. Sabe? Não é uma cena significativa. É o fanservice pelo fanservice. Sim, tem o caminhamento do Goku também, né? Sim, não tem qualquer impacto o Kamehameha do Goku. Tanto que eu tava até analisando antes a cena do Kamehameha do Goku, sabe? Até Olha, eu tô vendo aqui, tá nessas acho que todo o orçamento de Tatooine pra Dragon Ball Super foi nessas cenas, cara. Nessas duas aí, porque tão bonita pra caramba, cara. O problema, então, mas o meu problema é a expressão do Goku. Sabe? Quando ele tá empurrando o Kamehameha, sabe? A expressão dele tá bem feita, sabe? Tá bem desenhada, só que ele não muda, sabe? Não dá a entender que ele tá realmente aumentando cada vez mais energia para conseguir empurrar o golpe. Parece uma cena É, estática, mas sabe? às Cortaram. vezes é por causa do estilo de animação também. É, pode ser, sabe? Mas você tinha um pouco do impacto visual. Sim, mas assim, a qualidade tá Tá excelente, assim, cara, Assim, das duas cenas. o Tô vendo Robson, dá aqui pra você uma reparar cena. na. Tô vendo aqui Pode falar. na cena. Tem uma cena que o antes do Vegeta empatar, né? Porque acho que foi praticamente um empate, né? Dos dois. Sendo que ele tá tipo, como assim? Eles estão ganhando e tal? Sei lá, sei lá, clichê. Ele tá assim, a feição dos armas tá assim. É incrível, cara, assim, a qualidade e tal. Tá bonito pra caramba. É nível de filme, assim, essa cena, essas duas cenas, assim, viu? É, o que eles chamam de, como é que fala? As key frames, né? Os frames melhor desenhados, os closes no rosto. Ah, sabe, nessas partes, sim, a animação acaba se destacando um pouco, sabe? O traço é bem desenhado. Por exemplo, tem uma parte que o Trunks está empurrando o Galick Roll também, tá muito bem desenhado, sabe? Mas é um close. É um close no rosto. Sim. Não, não é, sabe, não tem fluidez na animação. Você não vê isso durante uma luta rápida, sabe? É o É, mínimo que então é o eles que deveriam parece fazer com o orçamento. que eu acho que é o que vai acontecer no próximo episódio, né? Não, Eu sim, acho que todo. Parece que guardaram o guardou orçamento para o todo o próximo episódio. orçamento só pra esse episódio só. E eu acho que, cara, é um grande problema. Isso, porque por mais que eles tenham guardado um orçamento gigante, um orçamento só pro próximo episódio, que tem tudo pra ser. Tem que, assim, luta de fusão tem que ser no mínimo. No mínimo, muito boa a luta. Eu não aceito se a luta for, no mínimo, for só boa. Ela tem que ser muito boa. E só pelo preview, já tá foda, assim, É, tá a bacana. luta e tal. Tá muito bem feito, assim. Tá muito foda. Vai ser, eu acho que, por favor, né, Toy? Acho que o próximo episódio vai ser o melhor da série, né? Ah, Melhor episódio. é uma jogada interessante da Toei, né? Eles sabem que o público esquece rápido das coisas, então eles focam. O orçamento, a equipe de produção para animar melhor esse episódio, né, que vai ser o episódio mais importante do arco. Aí sai algo melhorzinho, sabe, que nem a luta do Goku contra o Hito, que tem gente que justifica, o torneio lá dos deuses só valeu por causa da luta do Goku com o Hito, que Da foi melhor qualidade da animadinha, animação. sabe? Então, assim, Não, pô, o que eu. eu acho que qualidade de animação ela meio que faz você não assistir, não querer assistir um anime, mas tipo não é só a qualidade da animação que faz Não, sim. você querer assistir, eu acho. Acho que tem assim, a qualidade da animação ela é um ponto, assim, mas não é um ponto que determinante para você decidir se você vai querer ou não continuar vendo aquilo lá. Assim, eu Eu prefiro. acho. É igual o jogo. Jogo, por exemplo. Se você for jogar, por exemplo, um jogo de PlayStation 1, por exemplo. A maioria dos jogos de PlayStation 1 tá datado pra caralho os É, gráficos, os mas não é. gráficos. Mas lá por causa dos gráficos que eu vou. Vai ser um fator determinante de eu rejogar um jogo ou não. Sim, é o Até mesmo geral. atualmente, jogos atuais também, né? Então é bem, eu acho que a animação ela também anime assim, a animação, principalmente a animação recente. Eu acho que a qualidade da animação não é um fato determinante, não. Tanto que a gente está vendo aí até hoje Dragon Ball Super, mas por ser trouxa mesmo, né? Eu ser fanboy idiota. É, mas tem muita gente que fala que se Dragon Ball Super tivesse uma puta animação, o pessoal ia acabar, como é que fala? Perdoando o roteiro fraco, sabe? Eu não Talvez, acho. talvez, talvez. Não, Seria sim, mais aceitável. o fandom não ia ficar tão puto, sabe? Não ia ficar. Se bem que o fandom já começou a aceitar, né, o nível básico Na do Dragon animação, Ball Super. eu já aceitei já. Eu já abracei a animação já tosca. Sim, meu problema não é nem só animação, sabe? Claro que se você não tiver uma boa animação, uma boa colorização, um bom uso de trilha sonora, você tira um pouco do impacto da experiência. Mas o importante é o roteiro, sabe? É a função de cada personagem, é a lógica de cada ação, Concordo, concordo. são os diálogos, sabe? Se no próximo episódio tiver uma luta bacana, beleza, sabe? Como um fanservice para o fã de Dragon Ball, sabe? Também sou fã de Dragon Ball, quero ver algo bem feito, sabe? Tudo bem, eu posso admitir que foi uma luta interessante do Vegito. Só que eu também quero lógica, sabe? Eu quero sei lá, o um mínimo de estratégia de combate, uma boa coreografia de lutas. Eu quero entender a lógica dos poderes, se o Vegito ficou muito mais forte, sabe? Como que ele vai derrotar os Zamasu, se ele é imortal? Sabe? Tudo isso, sabe? Você tem que analisar o geral para saber se a luta foi boa ou não. Porque tem gente que defende a luta do Goku contra o Rito foi a melhor luta que já aconteceu no Dragon Ball Super. Lá, em questões Vamos de. falar que é a melhor da série ainda. Da franquia inteira. Vi gente idiota Nossa. falando isso. Gente falando dessa saga, essa é a melhor da franquia. Não, mas Ai, ai. como luta isolada, sabe? Não, não isolada, sabe? Mas analisando o Dragon Ball Super inteiro, eu acho sim que é uma luta interessante, é uma das melhores animadas, só que nem de longe é uma das lutas que faz sentido, sabe? Tem muito mais sentido numa luta, sei lá, é que no Dragon Ball Super não, mas no filme do Renascimento de Frieza, a luta do Goku contra o Frieza é uma luta que faz sentido em termos de poderes. Apesar do Frieza ter alcançado aquele poder lá no, na desculpinha, no Burst, sabe, a luta faz sentido. O Goku, ele consegue dominar melhor a luta porque ele já está mais acostumado com a transformação e tudo mais. Só que na luta do Rito, não, sabe? Não faz sentido a lógica de poderes. O Goku ultrapassou, aí o Rito, ele cresceu durante a batalha, aí o É o que a Goku gente fez não sei o falou no quê, né? podcast, Assim. porque o Rito não pode ser simplesmente forte, não pode ser simplesmente ser um cara forte. Precisa ficar criando um nível de poder absurdo, tipo, poderes absurdos, tipo, quebra de tempo, Quebra de espaço-tempo, caralho, tempo. quatro. Então, assim, então, Não, mas só. o. Por que não coloca só ele forte? Ah, porque tem que ser cada vez mais absurdo, né? Dragon Ball Super quer expandir o universo, as lutas são cada Ah, vez mas aí que mais. tá. Aí que tá, eu acho que, assim, o Rito, ele é um personagem interessante. Mas eu acho que ele seria muito mais foda se ele só fosse forte. Não precisasse desse, tipo, não tivesse esse poder. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma franquia, de um jogo. Tem um personagem que, entre aspas, vai, o mesmo estilo, vai. Tem o Street Fighter. Quem gosta de Street Fighter aí. Tem o Street Fighter, mas tem o Street Fighter. No Street Fighter tem um personagem chamado Gen. Não sei se você já jogou Street Fighter. Ah, muito pouco, cara. Não lembro de muita coisa. Street Fighter, o Gen, ele não tem poder. Ele é só um velho fodão com artes marciais. Tá, mas Eu acho que ele. ele chama bastante atenção por ser simplesmente isso? Chama, pô. O cara é foda. Tipo, ele. O Ah, ele é estilo o de cara. luta dele é diferente e tal. Não, porque Ele o é chama. um cara, assim. Legal, assim, sabe? Tipo, ele não precisa do Hadouken, por exemplo, sabe? Ele só é forte, só e foda-se, entendeu? Tipo, não precisa de muita coisa, assim. Não, teria que mudar, né, Eu acho que o conceito do eu Rito. acho que seria muito mais interessante se ele fosse isso. Eu Ah, vou mandar aqui sim. o link pra você na foto no Facebook. Beleza. O dele, ele é só um cara de artes marciais. Só um cara mega boga, sabe? Ele Ah, não. ele é o clássico velhinho fodão? É, o clássico velhinho fodão. Ah, sim, mas para isso já tinha o Mestre Kami, né, que nem aparentava ser muita coisa, mas quando você conhecia ele, você viu o quão foda ele era. O Não, problema dele. mas eu digo o Rito porque o Rito, ele, quando eu vi o Rito pela primeira vez, ele me lembrou muito o Gen, porque ele pega aquelas coisas de pontos vitais e tal, e esse personagem, ele faz a mesma coisa praticamente. Não, tipo, a ideia do Rito, sei lá, a ideia dele ser um cara mais introspectivo, não sei se é a melhor palavra, sabe, um cara mais caladão e que, sabe, ele aparentava ser o lutador mais poderoso, né, do outro time, do time do Champa, sabe? Mas quando ele começa a lutar, você vê que é tudo bullshit, sabe? Como é que fala? Não, ele dá um salto no tempo, não lembro se ele dá um salto no tempo e para o tempo. Acho que ele dá um salto no Não, ele tempo. dá um salto do tempo. Ele dá um Acho que dá salto um no salto de tempo. 0,1, 0,2 segundos, Então, sei lá. ah, beleza, sabe? Se, por exemplo, o Goku, ele percebe isso de alguma forma, sei lá, pode ser com a ajuda do Jaco mesmo, ele consegue equilibrar a luta, e nisso o Rito, ele começa a levar as coisas mais a sério, sabe? Ele começa a utilizar de uma maneira diferente essa técnica dele, ele até para de usar essa técnica porque ele quer ir no braço contra o Goku, seria interessante. Agora ele começar a evoluir no meio da luta, sabe? Ah, agora eu posso pular 0,2, agora 0,4, sabe? Isso que é ruim. O personagem começa a ter esses upgrades no meio da luta, simplesmente para tornar a luta cada vez mais absurda, sabe? O Goku tá conseguindo se mover durante os lapsos temporais. Agora o Rito melhorou e superou ele. Ah, mas agora o Goku fez tal coisa e ficou mais forte, sabe? É uma lutinha meio idiota, sabe? Parece que é lutinha de, ah, eu tenho a arma mais forte. Ah, mas meu escudo é mais forte. Ah, mas agora minha arma faz tal coisa. Ah, mas agora meu escudo repele a sua arma fodona, né? Parece uma luta boba, uma luta infantil. Agora uma coisa que eu queria muito que acontecesse, que eu sei que não vai acontecer, é essa próxima luta aí do preview do Vegito contra o Samus. Eu queria que fosse 5 episódios, 6 episódios só dessa luta, sem enrolação nem nada, Só só porrada. essa luta, só porrada. Mas eu sei que não vai acontecer porque eles já passaram já os nomes dos episódios e ao que parece o Ex Machina lá vai aparecer no próximo episódio também. Então Tornando toda a parece que saga inútil. vai ser aquela ereção precoce, pronto, ejaculação precoce. Você vai estar lá, puta que pariu, que luta foda, aí você vai, já acaba já, sabe? Vai ser algo muito rápido. Tudo isso, quer dizer, tudo isso não, só isso. Eu esperei tanto tempo É, só para só isso. isso. Pois é, eu tenho certeza que vai ser no mínimo, no máximo 2 episódios dessa luta. Eu espero que esteja enganado, que seja 5, 6 episódios Eu e acho que tal, vai só dessa ser. luta. Não, ó, vamos ver se eu acerto. Eu acho que vai ser. Começa lá, enrola um pouquinho, enrola um pouquinho. Acontece a É, vai fusão, enrolar. talvez. Ah, sim, vai Eu acho enrolar um que no, pouquinho. só no meio do episódio o Vegeta vai aparecer. É, então só no meio, sabe? Quando tem a transição, sei lá, ele se funde, aí tem a transição, sabe? Comercial. Aí beleza, volta, É. Não, eu volta acho que com ele vai se porrada. fundir. Eu acho que ele vai se fundir. Ele entra na. É igual o Buu. Lembra no Buu? Que no Buu ele se funde. Aí ele começa sem se transformar em Super Saiyajin. Eu não lembro agora. Tem Ah, que sim, ele assistir. começa assim se transformando. Ele Eu acho começa que só assim. no, acho que só no anime, porque no mangá ele já se transforma. Aí ele já se transforma? Então, mas não é, é que a referência que tem de Dragon Ball Z é o anime. Aí No eu até anime. prefiro. Eu também, eu prefiro o anime. Aí ele se transforma. Ele luta um pouquinho só, e aí depois ele se transforma em Super Saiyajin. Eu acho que vai ser essa dinâmica, que no começo, sei lá, os 10, 5 minutos, vai ser lá. Ah, e tá lutando, tentando lutar, e aí eles se fundem, e aí ele entra na porrada como Super Saiyajin, e depois ele entra como Super Saiyajin Deus e acaba o episódio. Mas você acha que ele vai primeiro Super Saiyajin, depois Super Saiyajin Blue? Não, não, ele vai pro normal, aí depois pro Pro Blue. normal ou pro Blue? Ah, certo. É. Tipo, ele É vai porque estar tá ele. normal na porrada, eu acho que depois ele vai pro Blue, não sei. Se bem que do jeito Eu que acho, parece. porque. Pode Não, mas falar. do jeito que parece que vai ser, sei lá, no máximo um ou dois. Acho que no máximo dois episódios, mas acho que não vai dar dois episódios. Vai ser o próximo enrola, na metade do episódio se transformou. Aí beleza, enrola mais um pouquinho, se transforma em Blue e luta. Beleza, vai pro episódio 67, começa com os caras lutando lá, luta eu acho que até mais ou menos a metade do episódio, e aí na metade do episódio vai acontecer alguma coisa. Sabe, eu acho que no geral vai dar um episódio e um pouquinho, não vai dar nem dois episódios de luta. É, então. É, eu sei. Infelizmente. Vai ser a ejaculação precoce de Dragon Ball Super. Esse é o resumo de Dragon Ball Super. É uma ejaculação precoce. Quando você vê que vai. Quando você acha que vai continuar a punheta, você já goza e. E acaba ali. Melhor definição. Enfim. Vamos. Olha, já tem 40 minutos de live já. Pois dessa. Sabia que Jesus, tem umas pessoas assistindo? dá uma nota de. Tem uma só. Tem uma só? Tem uma só. Essa é do grupo. Enfim. É o primeiro também. O canal é pequeno e tal. Eu já Só pra saber esperava. se tinha Mas alguém vamos lá. assistindo. Que eu quis ter É, uma nota desse tem sim, episódio? tem um só. Uma nota de 0 a 10, Jesus, para esse episódio magnífico. Ai, cara. Não vale Olha. ser zero, porque se você fala zero, velho, é incrível. Não, peraí. Eu tô tentando me lembrar das cenas. Eu acho que, sei lá, pela cena do Zamasu, por ter pelo menos, sei lá, uma morte, né? Finalmente alguma morte no Dragon Ball Super, por mais que seja um cara whatever lá. Eu acho que eu dou. Dois. É, tô sendo muito legal. Olha só. Dois. Ah, não, tipo, Quem diria que. tem umas cenas bem animadas, sabe? Mas. Eu falo, a cena bem animada pela cena bem animada, para mim não significa nada, sabe? Eu analiso sempre o conjunto. Se no geral o episódio foi mal feito, Mas aí sabe? que É tá, mas aí que lógico. tá. O episódio, esse episódio, analisar esse episódio, ele foi, assim, esse episódio foi só pra ter a porrada, mas não teve porrada. Acho que essa era a ideia desse episódio, era ter porrada. Não Mas não teve. teve. Não teve quase nada, né? É esse o Ai. problema. Enfim, eu vou dar 5, porque eu sou muito bonzinho. Nossa, cara, Porque cinco. eu sou um fã idiota de Dragon Ball, eu quero ver alguma coisa boa de Dragon Ball ainda esse ano. Por favor, Toei. Ah, Né? mas você Por sabe favor. citar qual a cena que você mais gostou desse episódio? Ah, cara, a cena que eu mais gostei foi o do Galek rolar, mas é porque é uma cena legal, mas tipo, como você disse, não tem, pro roteiro e tal, não tem significação nenhuma, mas pra cena da luta, assim, que a luta de 5 minutos foi uma cena bacana, achei uma cena legal, assim. A cena pela cena foi bacaninha. Por exemplo, se fosse É, só então, tá se fosse bom. só uma cena de um jogo, sabe? Ah, é só uma ceninha de um jogo aqui, bem animadinha. Ah, beleza, sabe? Uma cena legal. Tá bom, não, mas o 5 também foi por causa do preview, que o preview é melhor que o episódio. Ai, O cara, esse preview. preview, se eu fosse dar uma nota só pro preview, eu daria 10, porque, tipo, mostrou que a gente que sempre quis ver Dragon Ball Super, que dificilmente a gente vê, né? Acho que o mais próximo que a gente viu disso foi a luta do Rito com o Goku, que é aqueles socos super rápidos, sabe? De tipo, você não consegue ver e tal, sabe? Sim, Sacou? Ou não? não, sim. Enfim. E pelo que eu tô vendo aqui, eu tô revendo o preview. Parece que eles vão usar aquele estilo de animação novamente, onde eles distorcem um pouco, sabe? Não, as cenas são rápidas, e eles distorcem um pouco o traço dos personagens para deixar a movimentação mais fluida, sabe? Que é uma técnica interessante, usada por alguns estúdios também por aí, alguns outros estúdios Que deveria japoneses. ser feita nessas lutas aí, né? Que Não, não usa. parece que a luta vai ser minimamente interessante, sabe? Em aspectos visuais vai ser uma cena, uma luta bacana. Agora, se ela, sabe, Eu como eu falei, acho, se ela, se assim, ela... eu acho que vai ser uma luta foda, mas eu não vou falar isso, eu não vou dar com todas, se for, eu vou botar agora minha mão no fogo porque atuei. Mas pelo preview, pareceu ser uma coisa foda. Ah, e uma coisa interessante que comentaram lá no grupo, pra quem não sabe, tem um grupo chamado o grupo mais hate de Dragon Ball Super do Brasil, que é Dragon Ball Não Tão Super. Eu posso deixar o link pra Pode? pessoas verem, eu sei que não, provavelmente não vai ter muita gente que vai ver isso aqui, mas Ah, eu vou deixar o link. talvez alguém pegue gravado depois, né? Não sei. Sim, exatamente, exatamente. E eu vou deixar o link ali. E uma coisa que eles falaram, uma coisa interessante nesse preview, uma, entre aspas, transformação do Zamasu. É, parece É, que ele. falaram que ele vai Parece que ele virar um perdeu o Mau controle. Kaioshin. É, o que parece é É, que ele então. perdeu o controle da transformação, que é estranho, né? Nunca É, foi porque isso citado nunca foi nenhum. apresentado em Dragon Ball, né? Não, nenhum efeito. Ah, também a gente viu uma vez só, né, a transformação Potara. Eu não sabia se tinha algum efeito colateral, mas não aparentava. Não, mas no grupo estavam falando que vai ser um Mau Kaioshin. Tipo. Ah, eu não sei se viu. Parece que eles estavam falando. Ah, eu acho que foi o Cleilson lá que citou, que não se tem dados oficiais, mas parecia que por serem corpos bem, me fala, corpos bem diferentes, sabe? O corpo do Goku, que é um mortal, e o corpo do Zamasu, que é um deus, deu algum problema na fusão e aí começou a ter essa mutação, sabe? Será que esse pode ser um dos fatores que fez o Zamasu perder a imortalidade? É. Pode ser, né? Deu algum probleminha lá. O que é isso? Sei lá, mas o que é Deu um estranho, por bug, exemplo, né? eles estavam comentando sobre. Lembra que o Kaioshin. O Kaioshin que, quando o Urokaioshin, né, o Kaioshin velho, antes dele se fundir com aquela bruxa, ele era um Kaioshin lá jovem da época dele. Aí a bruxa foi lá, pegou o brinco dele, falou: Ó, oh, que brinco bonito, sabe? Deixa eu pôr aqui, deixa eu testar esse brinco. Eles acabaram se fundindo sem querer. Ou seja, era um deus, uma bruxa, sabe? Eram dois personagens de. Como dizer, sabe, classes bem diferentes. E não tinha dado nenhum problema. Agora, sei lá, a É, fusão de um então. deus com um mortal. Sei lá, uma bruxa seria um mortal e um deus? Sabe, não é como se o deus É. fosse imortal. O deus só vive mais tempo que um ser humano. É, vamos ver, mas eu acho que se essa for uma desculpa, por exemplo, ele perder a imortalidade, ok. Ah, É, eu acho ok. aceitável, tipo, uma coisa ok. É melhor do que Mas você se que tornar eis mortal e morrer. mas é muito. Mas é muito esquisito realmente ele se transformar nesse negócio e tem que. Com certeza vai ter alguma explicação. Acho que não vai ser jogado assim do nada essa explicação aí. Ah, sim. Essa transformação aí. Eu acho que alguma coisa vai ter. Né? Enfim, galera, obrigado. Eu sei que quase ninguém assistiu aqui, mas quem for assistir a live gravada, procurar no YouTube, olha para acompanhar. Nesse grupo, galera, que é o Dragon Ball não tão super, não é só hate, assim, a gente comenta algumas coisinhas e tal, mas tem pontos interessantes. E tem gente que até que não acha tudo isso, não acha tão ruim assim, né? Acho que eu sou uma dessas pessoas e Não, tal. tem. Pelo menos que eu acho ruim, mas. A gente debate criticamente, sabe? Não é simplesmente, nossa, olha Exatamente. que foda, olha que não sei o que, sabe? Não, a gente analisa cada ponto, por mais que tenha opiniões divergentes, por mais que alguns gostem, outros não, sabe? A gente tenta respeitar o gosto do outro. Se não respeitar, também toma uma ban. Exatamente, como aconteceu É. recentemente lá. Ah, e uma coisa aqui que eu vi, o que você postou ontem aqui no grupo, esse grupo é interessante que a gente posta, vocês postam várias coisas, eu não costumo postar quase nada lá. Só algumas coisinhas ou outras. Que É, eu compartilho. o Trunks, é que tem uma revista, né, que tem lá no Japão, que mostrou alguma coisa relacionada ao Trunks usar o mesmo estilo de técnica que o Zamasu usa, que o Kuririn usa para criar objetos, sei lá, Ah, lâminas, essas coisas com a espada. é como se ele pegasse aquela espada quebrada, né? Que finalmente a espada dele quebrou. E aí ele vai substituir a parte da ponta, né, da lâmina. Lâmina, né? Ele vai Com substituir a lâmina por energia, uma né? lâmina de ki. É, por uma lâmina de ki. Não, o Exatamente. que. Interessante, interessante, viu? Não, sim, interessante, mas fica a indagação, né? De quando que ele treinou para conseguir fazer isso, sabe? É. Mas é o poder do culto do Trunks que ele conseguiu tirar Mesmo com um dia a. de treinamento com o Vegeta. Então, digamos que, sei lá, ele dominou essa técnica. Ele já tinha, no começo da saga do Black, ele conseguiu lançar uma energia pela espada. Tudo bem, sabe? Foi meio do Sim, nada, mas. isso dá. Não, mas beleza. Aí ele conseguiu Ah, revestir a espada. mas até aí a gente entende porque a gente não sabe o que aconteceu, né, Não, sim. nesses anos aí Não. que ele tava, né? Então, ok. Não, sim. O que eu ia falar, o meu ponto é que, beleza. É estranho, mas até passível, sabe? Ele conseguiu revestir a espada dele com energia, beleza. Só que isso ser o suficiente para ele conseguir lutar, não sei se de igual para igual, sabe? Mas ele conseguir aguentar o Zamasu, que deveria estar muito forte, sabe? Isso que é estranho. Parece que essa espada de ki dele vai ser o suficiente para ele conseguir aguentar um pouco a luta com o Zamasu, sabe? O problema É, desse arco. aguentar a luta. Não, o Sei problema lá, desse arco aguentar a é. luta enquanto. Então, aguentar a luta enquanto O que o se Vegeta fundem? e o outro lá se fundem, sei lá qual é a ideia. Não, Né? sim, esse é o problema, sabe? O Trunks ele é usado como personagem que ele cria brechas pro Goku e Vegeta fazerem alguma coisa. Só que se ele já era mais forte que o Black normal, se ele era mais fraco que o Black normal, eles jogaram uma transformação semi-blue para ele conseguir peitar o Black um pouco. Aí agora que o Black se tornou, né, agora que o Black, que era o Zamasu, se fundiu com outros Zamasu, se tornou muito mais forte, sabe, não é crível, não é minimamente crível que o Trunks consiga fazer alguma coisa contra ele. É. Bom, enfim, galera, obrigado por quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, perdeu nosso hate aqui básico. Ah, E vejam se semana na... que vem a gente volta, né? É, vejam se semana que vem já tá melhor, Dá uma É. divulgada melhor também. Sim. Enfim, ah, um recadinho antes. Pra quem não sabe, a gente tem um podcast, é o tacrisgo.wordpress.com. Tá lá, não tem só podcast, tem outras coisas também. De vez em quando eu lanço um texto, alguma coisa assim. Só uma coisa, eu não sei se enquanto a gente tá gravando, tá fazendo essa live, se eu vou ver depois, se vai estar chiando. O problema é que esse meu microfone aqui, É uma merda, não comprem essa marca aqui, que eu não vou nem divulgar a marca para evitar problema, né? Mas não comprem um headset comparado a, tipo, com um visual parecido com esse, não, passe longe, né? E é por isso que eu vou dar uma parada com o podcast. A gente tem cast estocado e tal, mas é mais para lançar e depois parar de novo. Eu vou comprar o LX3000, que é o melhor microfone que tem aí, de para quem não tem equipamento megas fodas e tal. A gente volta a gravar tranquilo e tal. E é isso. É melhor focar na Então, semana. qualidade, né? Exatamente. Semana que vem, né? Mesmo canal, no mesmo horário, mesmo canal. É igual o Chaves fala, né? É, com o mesmo ódio. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E é isso, né? Até semana que vem. Falou. Aí a gente vai, sei lá, falar de algum outro anime, ou só de Dragon Ball Super também, a gente vê. É isso. É isso aí. Enfim, galera, até semana que vem.